andrecidismoral.com.br. Tudo uma da brigadeira. Também tem assim, ó. Aí! Ha, vai, Juli! Já sabe, né? Como assim? Como assim? Vai! Novinha safada, vem sentando sem pressa. Faz tudo no sigilo que tu vai ter outras dessa. Eu sou da zona sul, ela é da zona norte. Vou te arrastar pro morro e tu vai ver como tem sorte. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias. Tô louca de lança? Chama. Que na bunda balança, tô louca de lança. Chama, ó. Oh. Que minha bunda balança, tô louca de lança. Chama. Que minha bunda balança, tô louca de lança. Chama, ó. Oh. Que minha bunda balança. Chama, que a tua bunda balança, tá louca de lança. Chama, que a tua bunda balança. Tô louca de lança. Chama. Que minha bunda balança, tô louca de lança. Chama, ó. Oh. Que minha bunda balança aí. Solta o ponto, DJ Boy, viu? Também tem assim, ó. Aí. André Cidiz, o safada, vem sentando sem pressa. Faz tudo no sigilo que tu vai ter outras dessa. Eu sou da zona sul, ela é da zona norte. Vou te arrastar pro morro e tu vai ver como tem sorte. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias. Tô louca de lança? Chama. Que na bunda balança, tô louca de lança. Chama, ó. Oh. Tá bom da balança, tá louca de lança. Chama, que a tá bom da balança. Tô louca de lança, chama.